Solitário apresenta Miruta, Lígia Fagundes Telles. Alonso foi para o quintal carregando uma bacia cheia de louça suja. Andava com dificuldade, tentando equilibrar a bacia que era demasiado pesada para seus bracinhos finos. Biruta? Ei, Biruta! Chamou sem se voltar. O cachorro saiu de dentro da garagem. Era pequenino e branco, uma orelha em pé e a outra completamente caída. Sente-se aí, Biruta, que vamos ter uma conversinha, disse Alonso, pousando a bacia ao lado do tanque. Ajoelhou-se, arregaçou as mangas da camisa e começou a lavar os pratos. Biruta sentou-se muito atento, inclinando interrogativamente a cabeça, ora para a direita, ora para a esquerda, como se quisesse aprender melhor as palavras do seu dono. A orelha caída ergueu-se um pouco, enquanto a outra empinou, aguda e ereta. Entre elas formaram-se dois vincos, próprios de uma testa franzida do esforço de meditação. Reduína disse que você entrou no quarto dela, começou o menino num tom brando. E subiu em cima da cama e funciou as cobertas e mordeu uma carteirinha de couro que ela deixou lá. A carteira era meio velha, ela não ligou muito. Mas se fosse uma carteira nova, Biruta? Se fosse uma carteira nova? Me diga agora, o que ia acontecer se fosse uma carteira nova? Eu nem te dava uma surra e eu nem ia poder fazer nada. Como daquela outra vez que você aventou a franja da cortina, lembra? Você lembra muito bem, senhor. Não adianta fazer essa cara de inocente. Biruta deitou-se, enfiou o focinho entre as pernas e baixou a orelha. Agora ambas as orelhas estavam no mesmo nível, murchas, as pontas quase tocando no chão. Seu olhar interrogativo parecia perguntar: mas o que foi que eu fiz, Alonso? Não me lembro de nada. Lembra sim, senhor. Lembra sim, senhor. E não adianta ficar aí com essa cara de doente que eu não acredito, viu? Ouviu, Biruta? Repetiu Alonso, lavando furiosamente os pratos. Com um gesto irritado, arregaçou as mangas que já escorregavam sobre os pulsos firmes, sacudiu as mãos cheias de espuma, tinha mãos de velho. Alonso, anda ligeiro com essa louça. Já está escurecendo, tenho que sair. Já vou indo, respondeu o menino enquanto removia a água da louça. Voltou-se para o cachorro e seu rosto tinha um